Quando der as mãos, só quando unir as periferias no só coração, nós vamos construir esse mundo livre que nós sonhamos. Vamos sair do chão. Dá licença, truta, que é o rap. Não vim trocar tiro, eu vim falar de mundo livre. Guarde sua maldade, descanse o seu calibre. É tudo nosso, irmandade, nós somos do mesmo time, então. Sempre usei minha rima de maneira positiva. E não vai ser agora que eu vou trocar de camisa. Eu sempre tive um sonho, essa é minha obsessão. Ver o amor vencendo a guerra e a flor o canhão. Um só amor, tudo igualdade. Eu peço na humildade, é o fim da vaidade. Imagina só como seria diferente de Adão e Eva, vocês! Sem derrotado e sem vencedor, sem explorado e sem explorador. Um coral de anjos, serafins, querubins, tocando harpa o dia inteiro pra vocês e pra mim. Vocês devem tá pensando que olhar do jeito tá local. Mas o mestre citou, se todos derem as mãos, aí o barato fica louco e quem vai? A vida ia ser doce como um conto de fadas. Levanta a mão! Coração. Ó poetas do passado, ilumine meu presente. Que os versos sejam sempre firmes, fortes, conscientes. Alquimistas do saber de quem, tô muito aquém. Transforme minha canção num vírus que espalhe o bem. Carro, dinheiro, sexo e preconceito. Ódio e inveja são os pais do desespero. Um só amor, um só coração. Me chamem de louco, mas é meu sonho, né não? Parem pra pensar, sem estresse, por a calma. Todos são de carne e osso, morre o corpo e fica a alma. Até quando valorizar a vaidade mais valia? Se esse jogo tem juízo, apite o fim dessa partida então. Olha os meus irmãos, eu já vi de várias cores. Olha os vermelhos, são o espelho de minhas dores. Num passado bem recente, o poeta citou que conheceu a verdade e ela o libertou. Deixa a cor dos olhos superar a cor da pele, prevalecendo a igualdade e a liberdade. Resplandece! Minha canção é um grito de esperança, a terra desce. Seja justo hoje que amanhã Deus pertence. Só quem gosta de rap com a mão pra cima, quero ver. Ai, oh, oh, oh, oh. Vamos cantar juntos, eu não ouvi. Vai raiar, raio, oh, oh, oh. Unindo as periferias num só coração. Quantas balas de AK, quantos traçantes no ar? Quantos carros da Preserve, a R15 vai parar? Não podemos esperar, simplesmente parasitar até a última trombeta do arcanjo ecoar. Talvez seja tarde pra livrar seu irmão da grade, te libertar do crack, da fuga do DENAC. Quantos mais vão precisar se perder pra se encontrar? Quantas lágrimas no rosto dos humildes vão rolar? Cabeças decepar, quantas vidas dizimar? Quantas perguntas sem respostas o vento irá soprar? Pode me tirar, pode até me chamar de doido. Eu não sou mais que ninguém, nem o Tomp, nem o Zorro. Eu sei, o barato é louco nas cadeias, nos porros. Na hora da ação só reage quem é louco. Você levou pipoco, foi pra casa sem pescoço. Um homem à deriva, navega no discurso. Mas quem é verdadeiro não se entrega jamais. Com essa sandália da humildade, veste o manto da paz. Estendam a mão, pois não será em vão se todos juntos em um amor em um só coração. Levanta a mão e canta. Ai, oh, unindo as periferias na palma da mão, segura. Lá em cima, aqui embaixo. Quero ouvir o sol. Quero ouvir Palmeiras. Ai, oh, vamos cantar juntos. Segura assim, segura assim, Ade. Segura aí, vai. E aí? O sol. Chega em casa, irmão. Ai, oh, se tiver mãe, dá um abraço, um beijo na sua mãe. Se tiver pai, dá um abraço, um beijo no seu pai. Nos seus irmãos, quem tiver filho, dá um abraço e um beijo no seu filho. Só quando unir as periferias, nós vamos transformar esse mundo num mundo livre de verdade. Viva a periferia de São Paulo e do Brasil! Viva o povo que veio na parte de baixo do navio negreiro! Viva Zumbi dos Palmares! Unindo as periferias! Viva São Paulo! Num só coração!